Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para conversar mais um pouco, hoje com Renato Epifânio, é o meu convidado. Renato, seja bem-vindo aqui às Madragoas. Muito boa noite, é com muito gosto que aqui estou. Primeira vez na Rádio Amália, não é verdade? Primeira vez. E cá estás tu. Olha, aliás, eu quando estou à conversa com estreantes, quando é a primeira vez que vêm aqui à rádio, eu costumo sempre fazer o desafio para se apresentarem. Assim, é uma coisa mesmo à escola. Não é aquelas apresentações que fazíamos na escola, não sei se estás recordado. Portanto, força, gostava que te apresentasses aqui aos meus ouvintes. Muito bem, o meu nome é Renato Epifânio, tenho 45 anos, nasci em Lisboa, onde depois me vim a formar na área da filosofia e tenho desenvolvido um trajeto nessas áreas, também com outras vertentes ligadas mais ao ativismo cultural e cívico. Nomeadamente, sou presidente e fundador do MIL, Movimento Internacional Lusófono, depois falaremos mais detidamente sobre isso, e também sou diretor da revista Nova Águia, uma revista que vai já no seu 23º número. E é sobre esses dois projetos mais especificamente que falaremos ao longo desta noite nas Madragoas. Movimento Internacional Lusófono e também a revista Nova Águia vão estar em destaque então ao longo desta noite. Antes disso, Renato, a filosofia foi para ti logo uma primeira escolha? Foi. Eu lembro-me no ensino secundário ter feito aqueles testes psicotécnicos. Não sei se ainda hoje existem. Mas o resultado foi um pouco inconclusivo, lá a monitora disse que eu tinha jeito para tudo. Portanto, isso pode ser uma maldição, ter exato. Jeito para tudo pode ser uma coisa terrível também. Sim, mas eu acho que escolhi filosofia, tal, enfim, tive professores marcantes que certamente me influenciaram, mas foi uma decisão muito consciente e muito assumida e um pouco naquela visão clássica da filosofia, que a filosofia tem a ver com tudo e, portanto, foi uma escolha de que não me arrependo, muito pelo contrário, acho que a filosofia, em termos de formação de base, enfim, uma excelente formação de base, ainda que depois, e paralelamente, me tenha interessado por outras áreas, por exemplo, a história, é uma área que eu cada vez mais valorizo, a geopolítica, a política internacional, enfim, mas também na filosofia consegui estabelecer pontos com essas áreas. Não há o risco de se aprisionar a filosofia, por vezes, na escola, ou seja, de transformar a filosofia numa coisa que, à partida, não seria o ideal, ou não seria o primeiro ideal de filosofia? Corre-se esse risco na escola, no ensino secundário, principalmente? A filosofia pode-se transformar numa outra coisa qualquer, numa disciplina, numa matéria para se cumprir currículo e perder-se um bocadinho o objetivo inicial da filosofia, segundo os gregos, não é? Sim, de todo. Aliás, eu até diria que, à luz dessa visão, que é também a minha, uma visão mais clássica da filosofia, o ensino universitário pode ser muito decepcionante, a nível nacional e, inclusive, a nível internacional. Enfim, apesar de tudo, em Portugal, o ensino da filosofia não é muito diferente daquilo que se passa um pouco por toda a Europa. Cada vez mais há correntes da filosofia que têm ganho uma hegemonia, e que reduzem, de facto, a filosofia a uma mera técnica argumentativa, uma mera técnica reflexiva, e, de facto, a filosofia, nessa visão clássica, como reconheço, mais do que uma escola de conhecimento, é uma escola para a vida, ou seja, mais do que no plano do conhecimento, há um plano, ou no plano epistémico, depois era um palavrão, há uma dimensão ontológica que, para mim, é vital, também na filosofia. Sendo certo que o segredo é sempre o mesmo, é nós não ficarmos aprisionados nas cadeiras, nos currículos que nos querem impingir, mas a partir daquilo que... Enfim, e esse é um segredo, e desculpe interromper-te, tanto para os alunos como também para os próprios professores, não é? Exatamente, e para todas as áreas. Eu às vezes vejo, até como professor, os alunos ficam muito condicionados, ficam numa posição muito passiva. Ficam apenas, ou estão dispostos apenas a ler aquilo que os professores aconselham, sugerem, e a filosofia, a meu ver, sobretudo um curso de filosofia, tem necessariamente que ter um grau de autonomia do estudante. O estudante deve, a partir dos materiais que lhe são dados, traçar o seu próprio percurso, fazer as suas leituras, muitas vezes completamente à margem das cadeiras que lhe dão. Aliás, eu depois especializei-me na área do pensamento português contemporâneo, da filosofia portuguesa, E essa é uma área que ainda hoje, no ensino universitário, é muito desprezada. Essa ainda é verdade, infelizmente. Renato Epifânio, aliás, é um belo apelido para quem se debruça. Sim, já me perguntaram se é um nome literário, mas é. Poderia ser um nome literário, era muito bem sacado, não é? É um nome real. É um apelido, sabes a origem do apelido? Por vezes sim, as pessoas conseguem localizar. Epifânio, enfim, já não é muito habitual, mas no passado era, nunca tendo sido um nome muito comum, era um nome próprio. No meu caso é um apelido, como outros nomes próprios são apelidos. Eu não, sinceramente, nunca tive essa vocação, nem sequer essa curiosidade de fazer a minha árvore genealógica. Enfim, os meus pais, os meus avós são da zona da Beira Baixa, mas a minha tese é que nós estamos sempre todos misturados e, portanto, não sei exatamente qual é a origem do nome. Mas é um grande nome. Renato Epifânio é o convidado esta noite das Madragoas. Falamos sobre dois projetos. Eu não gosto muito da palavra projeto, mas vá, vamos usar assim à falta de melhor, não me lembro de outra. Do Movimento Internacional Lusófono e também da revista Nova Águia. Já lá vamos à revista. Começamos então por aquele que é conhecido como o MIL, não é? Movimento Internacional Lusófono. Como é que apareces aqui neste movimento internacional lusófono e como é que foi a primeira ideia, o gatilho para o MIL? Muito bem. O MIL começou a germinar em 2006, ano das comemorações do centenário do nascimento de Agostinho da Silva. Eu estive particularmente envolvido nessas comemorações, eu e outras pessoas, e essas comemorações de facto tiveram um grande impacto em Portugal, no Brasil, porque, como se sabe, Agostinho da Silva viveu cerca de 25 anos no Brasil, entre 1944 e 1969, deixou uma grande marca, que ainda hoje é reconhecida, e, de facto, essas comemorações tiveram apoio institucional, apoio de múltiplas entidades, públicas e privadas, e estenderam-se a muitos países de língua portuguesa, Timor-Leste, alguns países africanos, não todos, mas muitos países africanos de língua portuguesa, sem esquecer as várias diásporas espalhadas por esse mundo fora, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, também na Europa, em França, eu próprio estive em Paris, na Fundação Carlos Gulbenkian, e de facto essas comemorações tiveram tal impacto que nós, essas pessoas que estiveram no núcleo duro dessas comemorações, digamos assim, acharam que esse caminho não deveria terminar ali. Essas comemorações não deveriam ter um fim, mas deveriam ser o princípio de uma coisa ainda maior. Porque, de facto, havia ali uma rede de contactos, uma energia, um elan, que seria pena deixar morrer, deixar esmorecer. E foi isso que fizemos. Começámos a pensar, de facto, o que é que poderíamos fazer a partir dessas comemorações. E lançámos este movimento cultural e cívico. O nome foi votado online, eu na altura propus a sigla e o nome, e foi essa a proposta mais votada. Essa votação terminou no primeiro dia de janeiro de 2008. Fizeram agora 10 anos? Sim, mais ou menos. É, quer dizer, entre a data real e a data formal. Exatamente. Porque nos primeiros dois anos o MIL teve uma existência informal, tinha uma comissão coordenadora, mas, enfim, não era um movimento formalizado juridicamente. Sendo certo que depois, em 2010, no dia 15 de outubro, mais precisamente, achámos que era o momento de formalizar juridicamente o movimento, enquanto associação cultural e cívica, porque, de facto, em termos burocráticos, isso permitia-nos outra capacidade de execução e de trabalho. Também conseguimos uma sede. Nos primeiros dois anos estivemos sediados na cidade de língua portuguesa, na rua Mozinho da Silveira, aqui junto ao Marquês de Pombal. De resto, o MIL sempre trabalhou em parceria com muitas entidades nesta área. E estivemos aí dois anos. Depois, a cidade de língua portuguesa entrou em crise. Enfim, a presidente, a doutora Elsa Rodrigues Santos, morreu inesperadamente. E havia também um contencioso com a Segurança Social relativamente ao edifício que estávamos a ocupar, e tivemos que sair, a sociedade e o MIL, mas entretanto, enfim, já tínhamos algum crédito, e fomos acolhidos de braços abertos pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, no Palácio da Independência, E aí é aí onde estamos sediados desde 2013, desde janeiro de 2013. Essa tem sido a sede do MIL, o que é para nós uma grande honra. Como, se, como toda a gente sabe, a CHIP é uma das entidades mais prestigiadas em, em Portugal, no que toca à valorização da Portugalidade, os valores da identidade nacional, sendo que para eles fazia todo o sentido, e para nós também, não estarmos sediados no Palácio da Independência, porque, e estou a citar o Presidente da CHIP, Dr. Alarcón Troni, nada mais garante a independência de Portugal do que a promoção das relações entre os países e regiões do espaço de língua portuguesa, e precisamente é esse o grande horizonte de atuação do MIL ao longo destes, destes anos, sendo que entre a data real e a data formal já passámos essa barreira de uma década de existência. Chama-se MIL, a sigla Movimento Internacional Lusófono, e este MIL dá-nos uma ideia de abrangência, não é? Em que consiste, afinal, o trabalho do MIL? Sim, eu penso que a sigla é uma sigla feliz, impactante, que fica no ouvido. Desde logo, remete para uma ideia de, enfim, de, num grupo extenso, não é? MIL significa muitos. De facto, cada vez mais o MIL tem feito jus ao nome, na exata medida em que tem uma dimensão internacional e lusófona. De resto, nós, desde logo no nome, não temos qualquer complexo em assumir esse horizonte, uma cultura lusófona, de uma fraternidade lusófona, inclusivamente uma pátria lusófona, que irmana todos os lusofalantes, os cidadãos de língua portuguesa, os cidadãos lusófonos, como nós gostamos de dizer, sendo certo que no MIL há várias tendências, há várias provenientes, as pessoas, enfim, nós não somos um partido político, de resto não estamos tutelados por qualquer entidade, pública ou privada, somos completamente autónomos, e fazemos questão disso, de preservar a nossa liberdade. Sendo que no MIL, naturalmente, há pessoas, enfim, das mais diversas tendências que têm isso em comum, a promoção dos laços entre os países e regiões do espaço de língua portuguesa, pessoas mais de esquerda, mais de direita, monárquicos, republicanos, crentes, ateus. O MIL cruza pessoas, de facto, de muita diversa proveniência. E ao longo destes anos é mais difícil hoje juntar essas pessoas do que era há 10, 12 anos ou não? A questão da lusofonia, eu tenho refletido sobre isso e tenho escrito sobre isso e falado sobre isso. Eu sou muitas vezes convidado para falar sobre lusofonia. E eu costumo dizer que há um falso consenso em torno deste horizonte, desta causa. Por exemplo, no plano político, é muito comum, sobretudo naquelas datas mais simbólicas, como o dia 10 de junho, ouvir os nossos políticos citar o Pessoa, aquela frase que toda a gente já ouviu, não é? Minha pátria é a língua portuguesa. Só que depois, na prática, verificamos que essas palavras são muito inconsequentes, ficam num plano meramente retórico. Por outro lado, há pessoas, e honra-lhe seja feita, porque isso, enfim, é uma prova de clareza e de frontalidade, há pessoas que se manifestam claramente contra essa ideia de lusofonia, agitando fantasmas neocolonialistas. Eu próprio já entrei em polémica com algumas dessas pessoas. Cada vez mais comuns esses fantasmas, não. Ou pelo menos eu tenho uma ideia de que em termos populares se tem falado mais disso. Ou seja, começa a extravasar um bocadinho núcleo académico. O plano estritamente académico. Sim, às vezes há polémicas que fazem reemergir esses preconceitos. Também tem a ver com a tal questão do Museu dos Descobrimentos. Precisamente, e outras coisas. Nisso. Precisamente... A estátua do Padre António Vieira. Exatamente. Eu próprio também, ou outro caso. Exatamente. Também tive uma intervenção nessa polémica. Precisamente a propósito do Museu dos Descobrimentos, da estátua do Padre António Vieira, ressurgem esse tipo de preconceitos contra essa ideia de lusofonia. No essencial, enfim, há duas posições que depois se desdobram em múltiplas nuances. Há aqueles que acham que a história de Portugal foi uma espécie de erro contínuo, de um crime irremediável. E obviamente acentuam a questão da escravatura e tudo o resto, não é? E há outras pessoas que, reconhecendo que se cometeram crimes, à luz dos valores de hoje, sendo que Portugal, não foi Portugal que inventou a escravatura, pois também há visões absolutamente absurdas. A ideia de, por exemplo, quando os portugueses chegaram à África, não havia escravatura, era uma espécie de paraíso na terra, e chegaram os portugueses e começaram a escravizar os africanos. Essa ideia, como sabemos, é absolutamente falsa. Os africanos... Aliás, e sempre que se fala nisso neste programa, eu aconselho sempre um livro, para quem não tem muito tempo e quer ficar assim informado de uma maneira geral, há um livro sobre o qual falámos aqui, do historiador João Pedro Marques, veio aqui às Madragoas falar sobre esse livro editado pela Guerra e Paz, Escravatura, e leiam o livro ou ouçam a conversa que está disponível em podcast, porque é útil para esclarecer algumas dúvidas e até alguns mitos, não é? Exatamente, obviamente. Portanto, esse é um dos primeiros grandes mitos, tal como... Quando chegámos à América Latina, aquilo não era um paraíso na Terra, quer dizer, a escravatura, infelizmente, é tão velha quanto a humanidade, eu diria. Obviamente que se pode dizer que Portugal depois globalizou, de alguma forma, ou pelo menos esse trânsito atlântico entre a África e a América Latina, pronto, Portugal depois teve aí um papel que, à luz dos valores de hoje, obviamente não é o mais meritório. Mas é preciso contextualizar o que aconteceu na sua época e, portanto, ter uma visão compreensiva, global, ampla daquilo que se passou. De resto, nós já, por exemplo, já promovemos também um colóquio sobre Afonso de Albuquerque e, precisamente, temos consciência que o Afonso de Albuquerque, na Ásia, teve uma atuação, à luz dos valores de hoje, com aspectos muito questionáveis. Mas, à luz dos valores da época, do quadro mental da época, aquilo que ele fez... É perfeitamente compreensível. Mas mais do que isso, do que entrar em querelas anacrónicas e procurar projetar no passado os valores de hoje, o que a nossa posição é, tudo aquilo que se passou está aqui, à nossa frente, e pode ser o princípio de algo muito positivo. E, portanto, esse passado não é para estigmatizar, não é para enterrar, não é para esquecer, é, de facto, para alicerçar um futuro comum. Na premissa, que obviamente essa é a nossa premissa, de que este caminho de uma convergência lusófona é um caminho que irá beneficiar todos os povos, todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa. Porque, obviamente, no século XXI não cabe na cabeça de ninguém que Portugal possa ter sequer a veleidade de imperialmente, neo-imperialisticamente, impor a sua vontade a quem quer que seja. De resto, esse é o principal argumento contra esses fantasmas do neocolonialismo, que passa desde logo pela questão da língua, e o ponto é o seguinte: se os países africanos de língua portuguesa, se Timor-Leste, assumiram a língua portuguesa como sua língua oficial, não foi por imposição de Portugal, não foi sequer para agradar a Portugal, foi porque perceberam que isso era do seu interesse próprio. Ou seja, e sendo ainda mais concreto, mais preciso, e de resto eu falo com muitos africanos, pessoas que sabem daquilo que estão a falar, ainda recentemente dei uma aula na Universidade Nova de mestrado, e uma angolana presente, uma jovem angolana, reconheceu aquilo que enfim, para nós todos é relativamente óbvio, que se não existisse, por exemplo, a língua portuguesa em Angola provavelmente já não existiria, já se teria retalhado, porque são tantas as tensões linguísticas, culturais, étnicas em Angola. Acaba por ser a língua portuguesa um fator de unidade, não é? Completamente. Todos nós sabemos, essa é uma lei da história, que as autonomias, as independências políticas, tanto mais se mantêm, quanto mais existir uma coesão linguística, cultural e histórica. E Portugal é um excelente exemplo disso. Renato Epifânio, convidado esta noite das Madragoas, falamos sobre o MIL, é o Movimento Internacional Lusófono, e também sobre a revista Nova Águia. Ainda não falámos, mas já lá vamos. Antes disso, temos também de temperar esta conversa com alguns fados. A primeira escolha do Renato, Amália, para aqueles que acham que toda a história de Portugal é uma absoluta tragédia, temos uma coisa pelo menos que nos salva: a voz da Amália. Quer dizer, há sempre alguém que poderia dizer que nem a voz da Amália escapa. Amália Rodrigues, vamos ouvi-la então com este Gaivota. Gaivota viesse

estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar. E aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido dar-me no mar sepultura? Ora, embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que está cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Depois de Gaivota, ouvimos também este fado português, letra de José Régio, para a voz de Amália Rodrigues. Converso com Renato Epifânio, estamos a falar sobre o MIL, ele é presidente do MIL. O que é o MIL? É o Movimento Internacional Lusófono, já o apresentámos aqui um bocadinho, mas também temos de falar sobre a revista Nova Águia, e antes de nos perdermos mais na conversa, eu quero já partir para esse outro assunto da tua vida, que é a revista Nova Águia. O que é a revista Nova Águia, Renato? Bom, a Nova Águia é outra face desta moeda, deste projeto. Acaba por estar ligado também ao MIL, não é? Sim, sim. O MIL e a Nova Águia são as duas faces desta moeda. Elas nasceram a par. De resto, no documento fundador do projeto, é o Manifesto da Nova Águia, onde se refere expressamente que a Nova Águia é uma expressão, uma das várias expressões do MIL. Se quiserem, nós assumimos um pouco a inspiração no que foi a revista Águia, uma das revistas mais importantes do início do século XX em Portugal e que procurou gerar uma espécie de sobressalto cívico-cultural em que participaram, enfim, grandes figuras da elite da época, o Teixeira de Pascoais, o Leonardo Coimbra, o Jaime Cortesão, pessoas que, de facto, quiseram apontar para o país um horizonte maior, em termos de destinação, sendo que a Nova Águia, sempre, a revista Águia, sempre foi mais do que uma revista. Era a expressão de um movimento da Renascença Portuguesa, e aqui o nome também é significativo, Renascença Portuguesa, enfim, se houve gente que assumiu essa bandeira de uma Renascença Portuguesa é porque o diagnóstico sobre o estado do país não era o mais positivo, não é? O que é que era a Renascença Portuguesa? Precisamente era esse sobressalto que visava fazer renascer o país, porque para essa geração Portugal estava morto ou próximo disso. Havia um desencontro de Portugal consigo próprio, um desligamento das suas raízes, um esquecimento. E, portanto, a ação da Renascença Portuguesa, através da revista A Águia e de outras iniciativas, como as Universidades Populares e outro tipo de publicações, como A Vida Portuguesa, precisamente procuravam promover, enfim, entre todos os portugueses, uma consciência histórico-cultural do país. Foram iniciativas bem-sucedidas? O país renasceu? Enfim, obviamente que esses projetos nunca ficam completamente concluídos, não é? Mas teve uma atividade muito meritória. A revista Águia, tendo sido lançada em 1910, estendeu-se até 1932, enfim, com uma vida sinuosa, atribulada, com várias direções, mas apesar de tudo durou, com alguns pequenos hiatos, cerca de 22 anos, e nós, de facto, quisemos recuperar essa inspiração, esse exemplo, e, portanto, lançámos uma revista, que é a Nova Águia, que deve o seu nome à revista Águia. Também aqui procuramos o contributo de grandes figuras da nossa cultura, da filosofia portuguesa, sendo que, ao mesmo tempo, tal como a revista Águia, a Nova Águia procura também ser, enfim, não direi a porta-voz de uma nova geração, isso será sempre muito discutível, mas procura, pelo menos, ser também uma porta para jovens investigadores, jovens ensaístas. A Nova Águia é essencialmente uma revista de ensaio, de pensamento livre, e que tem também como marca, daí a sua ligação ao Mil, essa ligação estrutural, procura dar voz a vozes, passa a redundância, a vozes lusófonas, não apenas portuguesas. A revista Nova Águia é uma revista semestral, certo? É uma revista semestral, portanto o primeiro número saiu em... Estou aqui no vosso blog, novaaguia.blogspot.com. Exatamente, em 2008 foi o primeiro número. É uma revista semestral, não temos falhado nenhum semestre, nenhum ano, e portanto vamos já no 23º número. Convido-vos também a visitarem o nosso sítio na internet, é muito fácil, digitam Nova Águia e vão ter diretamente ao sítio da nossa revista. Ao princípio ainda aparecia o último reforço do Benfica, mas agora já não é o caso. Exatamente. Nova, mas além do blog tem também site, é isso? Novaáguia.com? Não, o site é o do Mil. Ah, ok. Este aqui... movimentolusófono.org. Ok, e a Nova Águia é o blog, não é? Exatamente. Novaáguia.blogspot.com. O Mil também tem um blog, enfim, nós obviamente recorremos muito às plataformas na internet, até para, enfim, conseguirmos comunicar regularmente com a nossa comunidade. Por exemplo, nós no Mil, para além dos órgãos que são comuns a todas as entidades, a todas as associações, como uma direção, a que eu presido, um Conselho Fiscal, uma mesa da Assembleia Geral, temos também, e esse será provavelmente o nosso órgão mais característico, mais distintivo, temos um Conselho Consultivo, constituído por cerca de 100 pessoas, de todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa. Ou seja, essas pessoas vivem em Moçambique, vivem em Timor, vivem em Angola, vivem no Brasil, vivem em Nova Iorque, nas diásporas portuguesas e lusófonas. E, portanto, essas pessoas, para darem o seu parecer em tempo útil, obviamente que seria inexcuível promover encontros presenciais regularmente e, portanto, é através da internet que nós comunicamos. As pessoas que queiram ler a vossa revista, o que é que têm de fazer? Ir aqui ao site novaaguia.blogspot.com. Podem se tornar assinantes da revista. Assinantes da revista, quiçá, muito bem. Exatamente. Podem também colaborar connosco, enviando-nos textos, têm os nossos contactos. Nós promovemos muitas sessões de apresentação da revista por esse país fora, e na medida das possibilidades e dos convites que nos vão chegando um pouco por todo o espaço lusófono. Por exemplo, eu estarei no Brasil entre dia 1 e dia 8 de junho e vou aproveitar para, precisamente, não só promover um debate sobre a ideia de lusofonia no Brasil, Universidade Federal Juiz de Fora, como também para apresentar a revista Nova Águia. Precisamos hoje, tal como em 1910, foi o ano da fundação da outra revista, da Águia, precisamos hoje também de uma renascença portuguesa. Renato. Eu julgo que sim, aliás. No primeiro número da revista, nós fizemos esse exercício de recuperar alguns textos publicados nos primeiros números da revista Águia. E, de facto, é extraordinário como alguns dos diagnósticos que então se fizeram permanecem inteiramente... E tanta coisa que se passou, entretanto. Inteiramente válidos. Sendo que, desde logo, o raciocínio, a meu ver, que esteve na base da Renascença Portuguesa e na revista Águia, a nosso ver, permanece inteiramente atual. E que é o seguinte, também na altura se vivia uma crise de contornos financeiros, económicos, sociais e políticos. Enfim, Portugal parece que está em crise crónica, mas o ponto aqui não é esse. O diagnóstico que essa geração fez, e que, reitero, para nós permanece inteiramente atual, é que mais importante do que superar essa dimensão, que não é desprezível, pelo contrário, essa crise que tem contornos de ordem financeira, económica, social e política, mais importante do que isso, ou mais fundamental do que isso, era a raiz dessa mesma crise, sendo que na raiz dessa mesma crise está, de facto, essa perca de memória, essa perca de consciência coletiva, essa perca de sentido da comunidade. Ou seja, se quiserem, posso usar esta imagem, Portugal, e há políticos que acham isso, Portugal pode ser visto como uma empresa e pode ser gerido como uma empresa. Só que isso não corresponde à nossa, de facto, à nossa vocação histórica, pelo menos às nossas raízes históricas. Um país, de facto, não é, nunca será, a meu ver, uma empresa, por mais que deva ser bem gerido, enfim, segundo critérios empresariais, certamente, mas um país, um povo, é essencialmente uma comunidade histórico-cultural. E se nós perdermos essa noção, que todos nós fazemos parte de uma mesma comunidade histórico-cultural, então qualquer projeto político para o país, está condenado à nascença. Não te parece que para alguns políticos também interessa que essa ideia se perca, de alguma maneira? Sim, completamente. E voltamos à questão da lusofonia, porque perceber que Portugal é uma comunidade histórico-cultural, antes de tudo mais, se nós percebemos isso, temos que agir em consequência. E agir em consequência passa por respeitar a nossa história e os laços que historicamente fomos criando e consolidando com outros povos que partilham a nossa língua, a nossa cultura e a nossa história. E, de facto, isso não acontece. Isso não acontece é porque, na raiz, muitos dos nossos políticos promovem esse esquecimento e essa quebra de laços históricos. Renato Epifânio, a convidada esta noite das Madragoas, a conversa está a ser boa, mas como disse há pouco, temos também de ouvir alguns temas. Não vamos inventar muito hoje, vamos ficar pela voz de Amália Rodrigues e como nisto da lusofonia temos de saber piscar o olho aos outros países, neste caso ao Brasil, vamos piscar o olho ao Brasil com esta carta a um irmão brasileiro na voz de Amália. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Iria à Bahia, iria a Belém, Belém do Pará. Iria em visita a São Salvador, iria a Brasília, assim não vou lá. Tivesse o dinheiro, iria ao sertão, beber poesia até naufragar. Depois ficaria ouvindo catulo, chorando poemas ao som do luar. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ai, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Oh, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Iria ao Recife, Rio de Janeiro tivesse seu juízo, assim como posso, irmão brasileiro, se um livro de versos só dá prejuízo. Santos, Salvador, Natal, Paraná, Brasília, São Paulo, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Recife, Bahia, Manaus, Mato Grosso, Sertão, poesia. Ai, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Carta a um irmão brasileiro, Amália Rodrigues. Bem a propósito, isto porque falamos também de lusofonia hoje nas Madragoas. Estou à conversa com o presidente do Movimento Internacional Lusófono, é o Renato Epifânio, também associado a este movimento, à revista Nova Águia. E escreves também para o Público. Agora dei aqui uma guinada, é verdade que não está ligado, obviamente, mas és cronista do Público também. As pessoas podem encontrar. Tenho escrito regularmente textos no Jornal Público e em outros jornais. Enfim, procuro ter intervenção pública nestas áreas da cultura, às vezes nas áreas da política, mas sempre a partir de uma visão histórico-cultural do país. Isso parece-me importante. Digamos, enfim, passo em modéstia, essa é a mais-valia dos meus textos. Disseste aí duas, três vezes, já utilizaste a expressão filosofia portuguesa. É possível falar da filosofia portuguesa assim, de uma filosofia que seja portuguesa? De facto. Muito bem, eu julgo que sim. Eu disse, atenção, Renato, eu disse há bocadinho, só temos 5 minutos e depois faço uma pergunta destas que daria aqui pano para mangas, não é? Mas eu vou procurar ser sintético, aliás, tendo presente um texto que escrevi recentemente, precisamente sobre essa questão. Eu diria o seguinte, eu reconheço-me numa corrente da filosofia, que não é a maioritária, mas que existe, que é uma corrente que valoriza a relação entre pensamento, língua, cultura e história. E, curiosamente, a minha formação foi relativamente clássica, aliás, formei-me na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, e posso até dizer, às vezes costumo dizer isto quase em jeito de provocação, o pensador, talvez, numa primeira instância, pelo menos, mais decisivo no apontar esse caminho, não foi um português, foi um alemão, Martin Heidegger, que, precisamente, como nós sabemos, era alguém que, no espaço da filosofia alemã, muito valorizava esse nexo entre pensamento, língua, cultura e história. De resto, para Heidegger, a filosofia é, desde logo, um trabalho sobre as potencialidades da língua. Ele foi um grande cultor da língua alemã. Ora, eu pensei, eu sou português, se calhar a única forma, a melhor forma de eu ser heideggeriano em Portugal é valorizar a língua, a filosofia portuguesa e as potencialidades da filosofia escrita e pensada e trabalhada em língua portuguesa. E foi isso, enfim, foi esse caminho que eu segui, e, tendo depois interessado por alguns autores em particular, desde logo aquele que eu considero o maior filósofo português do século XX, que foi José Marinho. Um filósofo ainda não muito conhecido, particularmente denso, mas que, de facto, a nível filosófico, no sentido estrito do termo, parece-me a figura mais relevante. Para além disso, interessei-me também, talvez é o segundo filósofo que eu mais tenho trabalhado, Agostinho da Silva. Agostinho da Silva, aí de uma forma mais evidente, faz esse nexo entre pensamento, língua, cultura e história. De resto, numa definição de filosofia, a que eu muito me reconheço, que é também de uma ilustre figura da nossa cultura, que foi o professor Francisco da Gama Queiro, que caracterizava assim a filosofia. A filosofia é, em concreto, a expressão espiritual de uma cultura. Espiritual aqui entenda-se no sentido mais abrangente, integrativo. Não necessariamente num sentido religioso ou proto-religioso. E, portanto, é nessa área que eu tenho trabalhado e há uma tradição que passa também pela revista Águia e pela Renascença Portuguesa que, precisamente, tem procurado consolidar esse nexo entre pensamento, língua, cultura e história, E essa tradição, muita gente caracteriza, o próprio caracteriza, como a tradição da filosofia portuguesa, no sentido em que é uma filosofia que assume essa vinculação à língua portuguesa, à cultura portuguesa, à história portuguesa. De resto, isso parece-nos uma falsa polémica, porque fala-se perfeitamente e pacificamente da filosofia alemã, da filosofia francesa, fala-se também do cinema português. Eu nunca vi essa polémica identitária relativamente ao cinema. Fala-se da música portuguesa, também se fala da música lusófona. É verdade. Aliás, mas é verdade que existe essa sim, polémica, sim, ou pelo menos essa polémica essa questão. Foi relativamente circunstancial. Foi alguma polémica que teve alguns contornos mais evidentes nos anos 60, em que havia, de facto, um maior divórcio entre a universidade e os chamados cultores da filosofia portuguesa, que, de facto, estavam de costas voltadas. Isso hoje, felizmente, já não acontece. Hoje estuda-se na Universidade Portuguesa os nomes maiores da filosofia que foi escrita em português ao longo de toda a história. Eu próprio, enfim, fiz esse trabalho, eu doutorei-me, precisamente em José Marinho. E ninguém, enfim, porventura houve gente que olhou com alguma suspeita, com alguma reserva mental, mas ninguém me impediu de fazer uma tese de doutoramento sobre o José Marinho. Há bocadinho referiste o nome do Agostinho da Silva, de facto é um filósofo que o nome é familiar, ele teve alguma presença até inclusivamente na televisão, as pessoas conhecem a figura de Agostinho da Silva, mas eu tenho a ideia que se fosse agora para a rua fazer um vox pop e perguntasse o nome de um filósofo português, dificilmente as pessoas, posso estar a ser demasiado pessimista, mas eu acho que iria encontrar alguma dificuldade em ter assim mais do que um, dois nomes. E a ideia que eu tenho, e aliás é uma coisa sobre a qual já falei aqui neste programa com outras pessoas, é que os intelectuais portugueses, e neste caso estamos a falar da filosofia, os filósofos, não conseguem furar a barreira do grande público. É verdade que, em certo grau, isso acontece sempre, em todo o lado, em todos os momentos da história, mas não achas que falta um intelectual, dois, três intelectuais que consigam fazer também, apaixonar o público de alguma maneira? Sim, são várias questões. Exatamente. Eu, antes de mais, eu acho que... Continuamos com 5 minutos, Renato. Os intelectuais, os filósofos, mas os intelectuais em geral, devem ter intervenção pública, devem procurar qualificar o debate público, elevando um pouco a fasquia. Isso não acontece, e muitas vezes, de facto, o debate público, se pode ler nos jornais, nas televisões... É muito fraco, às vezes é penoso seguir alguns debates, porque desde logo não há esse enquadramento histórico ou cultural, fala-se de Portugal como se Portugal tivesse nascido há 10 anos, quando entrou na União Europeia ou no 25 de Abril, quer dizer, não há um sentido da história de Portugal. E muitos dos debates estão desde logo inquinados por isso. E a certa altura temos a sensação de que a palavra Portugal está vazia, é usada sim, assim sim, como uma exatamente. Esvaziada de significado. Portanto, por outro lado, também reconheço, por ser difícil muitas vezes entrar nesse debate, as pessoas, enfim, da filosofia, da cultura, essas pessoas têm essa visão histórica ou cultural do país, não tem que ser de filosofia, muitas vezes não conseguem furar essa barreira. De facto, Agostinho da Silva foi uma exceção. Eu, de facto, tive a oportunidade de estudar a fundo a sua obra e de acompanhar o seu percurso, que é um percurso singular, de facto. Eu fui daquelas pessoas, enfim, eu nasci em 74, fui daquelas pessoas que conheceu o primeiro embate com Agostinho da Silva foi através, precisamente, desse programa televisivo, As Conversas Vadias, passaram em 1990, tinha 16 anos. São conversas, aliás, que podemos encontrar no YouTube, elas exatamente, estão sim, na estão, internet. Estão online. Eu também, quando vejo aquelas conversas, penso, muito provavelmente a televisão daquele tempo, não sei se era grande coisa ou não, mas muitas daquelas conversas, hoje em dia, seria impossível ter aquilo, não é? Exatamente, e isso é um sinal dos tempos, um mau sinal dos tempos. E por outro lado, o que se passou na altura é que só existiam dois canais, ou seja, havia uma maior concentração da atenção das pessoas em geral, Isso hoje também não acontece, enfim, isso já não é reversível. Hoje há uma fragmentação quase que absoluta das plataformas mediáticas, o que leva a que há coisas interessantes, e eu até falo por mim, que procuro ser uma pessoa atenta, há coisas interessantes que se passam hoje, mas que me passam completamente ao lado, porque, enfim, não é possível estar atento a tudo, ou ter notícia em tempo real de tudo aquilo que se passa. De facto, na altura, Agostinho da Silva teve esse privilégio, que lhe valeu também muitas invejas, como é corrente e comum entre nós, mas de facto, apesar de tudo, eu acho que o balanço foi muito positivo, porque deixou algumas sementes que ainda hoje frutificam. De facto, Agostinho da Silva parece que veio... Enfim, que caiu na altura em Portugal do céu aos trambolhões, para usar, enfim, uma expressão mais comum. Foi alguém que rapidamente esteve em contracorrente com o país da altura, dos anos 80. Eu não tinha essa memória, enfim, era bastante jovem, mas lembro, por exemplo, que na altura vivia-se uma euforia pró-europeísta, a ideia de Portugal... O grande destino de Portugal era integrar-se na Europa. E o Agostinho da Silva fez o papel do velho Restelo a dizer: meus amigos, vocês estão completamente iludidos. Certamente Portugal é um país europeu e não renega isso. Aliás, o Agostinho da Silva formou-se em filologia clássica, portanto valorizava essa civilização europeia, mas dizia que Portugal, ou circunscrever Portugal ao continente europeu, é trair essa vocação histórica de Portugal. E ele, de facto, foi alguém que desde muito cedo, desde pelo menos os anos 50, sempre nos abriu, nos indicou esse horizonte da lusofonia. Enfim, não usava esse termo, porque esse termo na altura não era usado, mas falava expressamente, até algumas expressões bem impressivas, bem impactantes. Falava, por exemplo, de uma confederação de povos de língua portuguesa. Portanto, a dizer que, ou seja, que o destino de Portugal não se cumpriria apenas na Europa, mas também e sobretudo nessa relação fraterna com os povos que partilham connosco uma mesma língua, uma mesma cultura e uma mesma história. E ficaram essas pistas, e ficaram também algumas pistas nesta conversa para pensar e para refletir sobre algumas destas questões, espero eu. A conversa com o Renato Epifânio, ele é presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono. Passem pela página do MIL, eles têm site, também têm uma revista, Nova Águia, novaáguia.blogspot.com. Eu, Renato, lanço-te aqui o desafio de falarmos aqui no programa sobre as novas edições da revista. Eu acho que seria interessante também para promover este bom trabalho que vocês fazem. Muito rapidamente, Renato, últimas notas aí e últimas, enfim, gostava que antecipasses aí o futuro, novos projetos, coisas que vão acontecer, não sei. Tens aqui o teu último minuto para falar. Então, no minuto, para além daquilo que já disse, deste semestre, no Brasil, em novembro vamos promover o 6º Congresso da Cidadania Lusófona, que é uma das iniciativas mais marcantes do MIL, em que procuramos desde logo defender e difundir este conceito de uma cidadania lusófona, que para nós, por exemplo, é perfeitamente complementar com o conceito da cidadania europeia. E, por outro lado, temos procurado também, ao longo desses congressos, consolidar uma plataforma de associações da sociedade civil à escala da lusofonia. O MIL tem também esse desidrato, esse objetivo. De resto, em Portugal, nós integramos a PAS, que é a Plataforma de Associações da Sociedade Civil, e queremos estender esse conceito a todo o espaço de língua portuguesa. Por outro lado, vamos também realizar a terceira edição de um festival literário que nós organizamos em Fátima, um festival literário Tabula Rasa, e que tem também uma dimensão lusófona, na exata medida em que nós conseguimos trazer a Portugal representantes das várias culturas de língua portuguesa. Tudo isso irá decorrer na última semana de novembro. Há outras iniciativas que estão em gestação e que irão sendo anunciadas à medida que estiverem completamente confirmadas, mas tem também o reiterado convite para que nos acompanhem nas nossas plataformas. Temos também a oportunidade, certamente, de, na altura, falar mais sobre essas iniciativas do Movimento Internacional Lusófono. Renato Epifânio é o presidente. Renato, muito obrigado. E percebeu-se que, há bocadinho eu dizia que temos de saber piscar o olho ao Brasil, e, portanto, nós temos muitas pessoas a ouvir-nos também no Brasil através de amália.fm, e, portanto, mantemos assim essa toada, neste caso, com